jamais vou fazer o que o meu coração pedir. Nunca mais vou ouvir o que o meu coração mandar. O coração fala muito e não sabe ajudar. Sem refletir, qualquer um vai errar, penar. Eu fiz mal em fugir, eu fiz mal em sair do que eu tinha em você. E errei em dizer que não voltava mais, nunca mais. E hoje eu volto vencida, pedir pra ficar aqui. Meu lugar é aqui, faz de conta que eu não saí. Sem refletir, qualquer um vai errar, penar. Eu fiz mal em fugir, eu fiz mal em sair do que eu tinha em você. E errei em dizer que não voltava mais, nunca mais. Hoje eu volto vencida, pedir pra ficar aqui. Meu lugar é aqui, faz de conta que eu não.